A empresa ganha sal de nova mais uma vez. Trazendo para você mais um empreendimento da família Gaia Sound. Gaia Sound. Um novo som. Uma nova estrutura. Um novo cenário. E um novo show. Uma equipe totalmente preparada para fazer um verdadeiro espetáculo. Incrível Gaia Sound. E aí, Bobis? Gaia Sound. Incrível Gaia Sound. Chegamos! O mundo é deles. Os maninhos. Olá, DJ Betinho desviado. Olá, DJ Ricardo. Olá, DJ Iago Mix. Bora, família! Eles estão aqui, seguidores. O incrível Gaia Sound. O incrível Gaia Sound. A brutalidade do som está no ar. E claro, a gente agradece muito, muito, primeiramente a Deus, ao nosso Deus, o nosso Deus que nos protege em toda a nossa jornada. E obrigado, Boa Vista. Obrigado, galera de Boa Vista. E toda a região que hoje vieram curtir o Festival do Marisco. E quem é sincero, coloca a mãozinha pra cima. Quem é sincero, coloca a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão aí. Quem tá solteiro dá um grito. A pergunta que não quer calar. Quem é do Pai Sandu dá um grito aí. E quem é do Clube do Remo faz barulho. O incrível chegou! A gente começa a gravar o nosso CD ao vivo. Segunda parte. Em Boa Vista. Na contagem. Single. Quatro. Três. Dois. Um. O Gaia chegou. Pararam pra reparar. E boida! Estão ouvindo esse som. Muito obrigado, família. Pararam pra reparar. Sanatório, o Alex, o Pedrinho, o Salomão, o De Carlos, o Davi. Alô, Rado! Brasil! Parei os sensores. Barrado. Parei usinas motor. Portaria totalmente liberada pra galera invadir. Bora, Ricardo, bora junto. Ao vivo! Pressão! DJ Marcos Cauê! Estou ouvindo esse som. Produzindo o que você gosta de ouvir. Pararam pra reparar. E bota pra doida! Bota pra doida! E doida tudo agora. Sete. E eu já trago mais uma. Eu vou me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Fala, minha equipe sem juízo. Ele também vai falar. Fala, meu sem juízo, tu manda todas e mais algumas. Ele é certinho. Valeu. Ele é certinho. Alô, Neguinho. Vai doidar. Vai doidar. Sander das Produções. Amigo Wellington. Obrigado, Marcinho. Com toda a galera aqui do Gaia. Foi incrível. Oh, meu amor. O que tu faz? Eu faço tudo pra te ver. A qualquer distância eu vou te ver. Amigo Júnior, Wellington, por aqui com a gente, obrigado, Caio Henrique, meu brother lá de Santa Isabel. Júnior Santos de Santa Isabel, vai estar toda a galera em Capanema sábado, hein? Lá no Ásia. Mais o quê? Segura aí, Neguinho. Por isso, Neguinho, vou me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Amigo Simba, o Simba da Super Poderosa de Guatimuru. Obrigado. Vai no caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Todo meu saco batendo na... Olha o sinalzinho! Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do gás. Joga. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do gás. A brutalidade do som chegou pra pirar a sua cabeça. Saúde. Olha o Gaio chegando! Eu sou transariano. Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! Hey! Oh! Hey! Oh! Joga! Hey! Joga! Oh! Joga! Hey! Joga! Oh! Joga! Hey! Joga! Oh! Hey! Pressão! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Eu quero ver a galera. Levanta a mão, a galera do leão. Levanta a mão, a galera do leão. Levanta a mão, a galera do leão. A galera do leão, a galera do leão. Sai, sai da frente. Sai, sai, sai da remoçada. Quem é do rimo vai cantar. Sai, sai da frente. Sai, sai da remoçada, chapa quente. Segura. Que eu quero ver agora a galera do Pai Sandu. A galera do papão, o neguinho prepara. A galera do papão, o neguinho prepara. A galera do papão, a galera do papão, a galera do papão. Quem é do Pai Sandu canta? Família Bom de Fá, junto com a família. Pula, PCB! Pula, sai do chão, a torcida do papagaio. Pula, sai do chão, a torcida do papagaio. Pula, sai do chão, a torcida do papagaio. E quem não tem hora pra chegar em casa aí, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe na palma da mão. Palma da mão, sabe por quê? O DJ da paridade tá maluco. Olha a explosão, neguinho. Tá maluco. Uma contagem. O DJ tá preparado, bota pra sacudir. Que grave louco é esse que agora vai. Explode! Explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo. Vai, vai! Explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo. O Gaia vai chegando, vai, vai, vai. Essa malandra, a sonhadinha. E o quê? Isso que é valsa. Incrível Gaia Sound. Fica doidinha, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. Pressão, Iago! Iago Mix. É a Boa Vista em festa! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. toda a galera por aqui. Thiago, faz o seguinte, vai. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, vai. Quem tá fim de doidar aí até de manhã dá um grito, grito, grito. Deixa no batidão. Quem tá fim de doidar até de manhã dá um grito. No batidão. Então. Deixa no batidão. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. E doidando, e doidando. Vai, meu pretinho, agora! Quando o DJ é bom, quando ele entra, o som é dobrado. E a pressão! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, todo lado, todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. E aí, o Guilherme de Fá! Todo lado, pressão pra todo lado. Igor Rosa, Simone de Primavera! Segura! Olha o ataque da fera, sai da frente, senão derruba, olha a fera. Vai, mãos pro alto, você tá correndo risco, o território tá dominado, vai, manda a saiad. Meu amigo Deixo, da carreta, palho, pressão. Sexta-feira tá por aqui de novo, hein, maninho? Vai ser de baixo, da fera tá vindo. Vai, vai. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, todo lado, todo lado. Pressão pra todo lado, todo lado, todo lado. Todo lado, todo lado, todo lado, vai. Eu vou morrer e vocês vão morrer. Eu vou morrer e vocês vão morrer. Hey! Hey! Sabe por quê? Diz! Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Então endoida! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão. Olha o incrível! Gaia Sound! Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhas. Vai, vai! Vai! Vai! Aqui tá o quê? Tá o quê? Tá o quê? Aqui está o que eu aprendi com o DJ Iago Mi. É. Caqueado das bandidas. Amigo Simba Poderosa. Amigo do DJ Augusto. Obrigado, DJ Augusto. Também tá na área. Agulho. Valeu! DJ Davi! Bagulho doido. Bagulho doido. Eu vou soltar a música aqui. E quem gostar, eu quero ver o grito. O grito! Agora hey! Hey! Pressão! Vem, vem, vem, vem, vem, amor! E vai dar tudo agora! Mais um baixinho, você olha pro cara. Eu sei que eu falei. Nesse juízo, amor, eu sei. Te magoei bem. Maquinado. Mas vamos tentar conversar. Vamos tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Bora, Iago! Amo tanto. É pressão. Custa tanto. Ai, pai, para. Sente. Para com isso. Sente. Gaia, oi meu amor! Amas, amas, se tu ainda me amas. Já! Eu te peço. Só mais. Só mais. Só mais uma chance. Quero ver! Só mais uma chance. Eu só te. Incrível Gaia. Incrível Gaia Sound. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Produções e mixagens Super DJ Wino. Produção, produção, produção, produção, produção. Tá liberado, apaga a luz. Que tá liberado, apaga a luz.

Vem meu Gaia. Era o Gaia que vocês queriam. Nossas damas, damas da triga por aqui. Josi, Emily, Nava, Samira, Thalita e o patrão deles. Tudo incrível. Incrível Gaia Sound. A brutalidade do som do Pará. Estamos gravando ao vivo. Ao vivo, ao vivo. E o quê? Daqui a pouquinho tem Ricardo. Tem um show do Gaia. Bagulho é louco, bagulho é louco. Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Gente, essa canção sem dúvida alguma, muita gente se identifica. E a gente toca porque já tá estourado em todo o Pará, meu irmão. Alberto Gaia, Xaropinho, Galera de Irituia, abraço pra todos, Carlos Pressão, DJ Ricardo Jovem. Olá, DJ Aguinha. Toda vez eu erro. Pedro da Massa, Família Sem Juízo, Pirulito tá de volta. Sai! Não vai não! Ele não vai não! Pode sofrer que nunca mais. O Donatinho das Marcantes! Vitinho, meu fiasconeiro Vitinho! Pode sofrer! E agora o neguinho do lugar! Ganha! Pra você, você acabou de me perder! É o Gaia Sound! O meu Gaia! Vai rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. É o incrível Gaia Sound. Perdida. Fora meu sem juízo. As meninas lá de primavera estão todos na área do bem. Obrigado, meninas. Taca, taca, taca, taca, taca. Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O Iago rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Quero ver Bobista cantar, vai. A gente brigou. Com a minha Joguinho muito especial pra Laila. Então joga. Então joga. Joga, joga. Peraí, antes de tu jogar, rebola agora. Rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebolar, ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. BC Calçados, o melhor para os seus pés. Vendas online via WhatsApp. Porque no número muita gente igual. 9108-6728. Junto com o Palio Pressão e Boa Vista. Significou e tá lançando a nova onda do Pará. É o DJ Nando, DJ Iago. DJ Iago? Comando o Net. É o meu xará lá do Dinâmico. DJ, toca esse som. Eu desafio, ele começa. E aí? O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Quem vai chegar em casa muito chapado, dá um grito aí. Rebolando, rebolando, rebolando. Quem vai até de manhã e joga a mãozinha pro céu. Joga pro céu, joga. Rebolando, rebolando, rebolando. DJ Lohank tá tocando. Toma, toma! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Vai comer tudo! Eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Parceiro de Thiago! E a primeira dama por aqui, bora, Thiago! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar. O deixo do Palio Pressão! Não vai ter mais jeito, com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Bora, deixo! Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Diz! Se eu tiver solteiro, não vou pegar ninguém. Bora atualizar aquela parada do carro lá, viu? Amiga Pontiani, eu vou comer também. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Já já o meu maestro DJ Ricardo. Suas amigas Pontiani. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. E o quê? Mundo gostosão, louco sedutor, foi por isso que eu... Vem, vem, vem, meu incrível! Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então... Senta um pouquinho. Calma aí, vai, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Incrível Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará. E você? Você partiu do coração. Esse pra todos, não quero mais. Não servia pra você. Lady Gaia, um abraço! E toda a galera de Capanema. Galera do Francão do Gaia, meu irmão. Todo mundo na expectativa, porque no próximo sábado, dia 3. Pudesse mudar. Vamos até Capanema na Oasis, é vindo! Lançar o incrível Gaia Sound, dia 2. Próximo sábado, corrigido, viu? Dia 2. Oasis é vindo, esperando o incrível! Gaia Sound! Vamos lançar o novo Gaia Sound em Capanema! Na nossa casa. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ Viviane Martigão. E detalhe, Latinha, mulher, vamos parar. DJ 2,50, festa toda, meu irmão, meu irmão. Vai ter Ricardo, vai ter Iago e o Neguinho dos Fogos e o Vitinho, foguetinho do gás. É fogos pra todo lado, lado mesmo. E de mudadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como esse mundo gira. Já, já, já. muitos anos pra perceber. Tudo que eu preciso é você. E o quê? Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens. Musicão! Tudo milagres, quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas. Longe de mim, quando a solução era você. Mas esse amor. Donatinho! O Donatinho das Marcantes! E Deison! Bora, Deison! Galera do Palio Pressão, meu amigo Igor! O Chiqueirão! DJ Davi! DJ Thiago! Bora, Augusto! Não, você não sai da minha cabeça. E você? Você não sai da minha cabeça. Não, não, não. Você não sai da minha cabeça. Não sai, sai. Você não sai da minha cabeça. Minha cabeça. Então, solta o som pra galera. Simba Poderosa! Você é meu sol, você me seduz. Bora, meu DJ, joga bem! Aquece debaixo do teu lençol. É você, você e eu! Acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um só em seu coração.